nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade. Mas livrai-nos.